Eu ouço gritos, gemidos. Não é o inferno, é a dor da mãe que chora ao perder o filho mais velho. Vejo sangue na calçada, sirene de polícia. Avisto o rabecão, sinto a dor da família. Reveja a cena na mente, passa um filme. Quantas vezes aqui pra mim só resta a opção do crime? Arena de gladiador, terreno, campo minado. Te explode em mil pedaços se você pisar errado. Violência é consequência da paz que é utopia. O pai alcoolizado prostitui a própria filha. Menina inocente, 13 anos de idade. Já sabe fazer aborto e não aprendeu na faculdade. Cresce analfabeta sem saber assinar o nome. Vê seu super-herói virar um monstro, membro de gangue. É triste mesmo a cena, tio, no Brasil. Desigualdade no país, sede da Copa, morte vem, rompe blindagem. Mata o herdeiro do gerente do Itaú, depois sai desfilando de Pajero, Fusso, esconde não, molecote, que a guerra tá rolando. De Magnum 44 de 12, explode o cano. Os monstros seguem a revolta, invade o aeroporto. Toma o avião da Tandy, furador, sangue no olho. Instinto tenebroso, decretando o óbito pra lucrar funerária na contagem de velório. Quantos mano meu, já vi coberto de flor, vacilou, beijo. Na festa, arena de gladiador. Século 21, os monstros vêm armados de PT-380 no pacto com o diabo. Morre quem mata, é o ciclo que se completa. Ainda infelizmente, por consequência, chora a favela. Se o rap é o crime, instaura inquérito, apologia, assino pela BIC no caderno. Chega de ver pobre tombado na arena. O foco e o alvo é outro. Sistema trema, nosso gueto em fúria só tem gladiador. Na resistência, pronto pro terror. Pronto pro terror. Chega de ver pobre tombado na arena. O foco e o alvo é outro. Sistema trema, nosso gueto em fúria só tem gladiador. Na resistência, pronto pro terror. Pronto pro terror. Entre horrores, clamores, escuridão e cores. Viva ou vive a cores, o calabouço e suas dores. Psico treme com as cenas que não é de filme na arena. E no bater do martelo, saudade e choros, carai. Sua vida, minha vida, pro inimigo tanto faz. Crianças subnutridas, hospitais ou matadouros. Escolas porta com crime, polícia oprimindo o povo. Vendado segue a vila, o estado, o silêncio dos bons. Tem custado caro, crime, câncer, covas, corpos. Seres humanos tratados como lixo fisiológico. Aí tem doido empunhando as nove. Quer testar a fé, se coce, vai no globo de Cicobi. Morte como avalanche, o respingado sangue. Vem de 38, mas na ira de um tanque. Antes fosse nós por nós, mira laser no dodô. E disparar no alvo certo pra acabar com essa dor. Arena de gladiador, miséria, violência e luxo. Cada um que desce os pula aqui na reta dos cartuchos. Olhares tensos, medo, ódio entre as orgias de Sodoma. Acorda, se não aperta a corda, não ouvir e for a foca. As flores sangram regadas pela dor. Os pretos dando volta, arena de gladiador. Por amor, sem amor, no girar do tambor. Um caiu, um correu, se escondeu, revidou. Oh, oh. Vou repetir o fim, tiro, grito, desmaio, 2 de novembro já vem. Chega de ver pobre tombado na arena. O foco e o alvo é outro. Sistema trema, nosso gueto em fúria só tem gladiador. Na resistência, pronto pro terror. Pronto pro terror. Chega de ver pobre tombado na arena. O foco e o alvo é outro. Sistema trema, nosso gueto em fúria só tem gladiador. Na resistência, pronto pro terror. Pronto pro terror. Só vejo escravo treinado matando escravo. Cumprindo pena depois de julgado no fórum do estado. Nosso sangue derramado e bobe pra mídia. Que lupe se diverte com nós perdendo a vida. Sistema que é pobre moscando na frente da tela. Sem noção de quem oprime a favela. Espectadores de um combate onde o excluído, desinformado é sem chance pra sair vivo. Brasil medieval precede a matança de Roma. Põe o circo, dispersa quem tá na lama. Rico não extermina rico no coliseu social. Essa violência vitima só marginal. Gladiadores, o oponente é o sistema animal. O imperador é o rico pilantra boçal. Turista vem pra cá atrás de sexo. Depois reclama da rebeldia dos periféricos. Pra ver que a revolta da crise que a gente enfrenta. Base de ódio, vingança se alimenta. Dentro de presídio a cada palmo de cela. Tem oprimido aprendendo a fazer guerra. Humano graduado pelo sofrimento. Privado se torna lanista no luto violento. Queremos a tal liberdade sem farsa da áurea. Aqui a princesa Isabel se chama Isaura. Chega de ver pobre tombado na arena. O foco e o alvo é outro. Sistema trema, nosso gueto em fúria só tem gladiador. Na resistência pronto pro terror. Pronto pro terror. Chega de ver pobre tombado na arena. O foco e o alvo é outro. Sistema trema, nosso gueto em fúria só tem gladiador.